Oi, eu vim fazer um story, porque nas últimas duas semanas eu tô meio desligada nas minhas redes sociais. E na verdade isso acontece com alguma frequência, né? Cada algum tempo eu fico meio distante. E sempre o motivo disso é uma mesma coisa, que é quando eu tô nos períodos um pouquinho mais tristes. Eu sou uma pessoa borderline. E eu não costumo falar essas coisas na minha rede social, nenhuma na verdade. Porque eu tento passar pra vocês uma coisa só alegre. E toda vez que eu fico triste, eu acabo postando muito menos coisa, porque eu não quero transmitir isso. Mas eu decidi que isso é meio besteira, tá? Porque todo mundo, né, tem uns momentos assim. E aí eu decidi contar pra vocês, porque eu não quero ficar longe toda vez que eu ficar triste, sabe? Eu quero conseguir compartilhar com vocês de um jeito positivo, ou pelo menos progressivo, progressista. Como os vídeos da Dialisa, beijando lento outras atrizes, não me citaram nunca mais. Eles sempre só me deprimem, pelo resto desse dia ruim. Eu só pensarei na sorte dos caras que te fodem, das minas que te comem. Capaz de formular frases e assumir responsabilidade, ou me relacionar de verdade e me despedir com saudade, morar longe da cidade e fazer jus à minha idade, não ver filme pela metade. Eu vou chegar em casa, apagar a luz e sorrir. Eu vou cobrir o espelho, que é pra fugir de mim. Eu vou quebrar a sala e vou me demitir. E vou quebrar o rosto, que é pra fugir de ti. E aprender a mentir a quem merece o chão, escrever sem medo o que me cala a mão, e escrever o enredo que me tira a razão. Eu sou feio quando eu choro e digo não. E você vai pra cama agora, ser uma criança ruim, e vai pagar com juros por tudo que eu fiz, e vai ficar sem brinquedo e sem sobremesa ainda. Vai comer muito pelo que eu não fiz na vida. Criança maldita. Se fosse 10 melhor no inverno, né? Veja bem, no estado. Criança maldita. Mas é que tem que gravar, porque agora eu acho que eu vou conseguir me sentir mais à vontade. Se vocês souberem disso, acho que eu vou me sentir mais à vontade pra postar as coisas de um jeito mais tranquilo, sem interrupção. Meu coração vai. Espero ver acontecendo. E é isso, tá? Vou falar daqui a pouco, mas eu queria contar isso pra vocês e aí eu vou poder falar isso mais pra vocês daqui pra frente, tá bom? Amo vocês. Amo vocês. Amo vocês. Amo vocês. Amo vocês. Transmite. Amo vocês. Amo vocês. Amo vocês. Amo vocês. Amo vocês. Pô, ali, ó. Olha o meu cachorro. Olha o estado disso. Vocês acham que tem como? Cadê a cabeça dele? Ele nem tem mais. Sumiu.